É. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Hora de atualizar os contatos. Ano Novo é vida nova. E quem perdeu, chora. Ano novo, vida nova. Ano novo, vida nova. É só contatinho novo. Quem perdeu que chora. É só contatinho novo. E quem perdeu que chora. Quem perdeu, perdeu, perdeu, perdeu, perdeu, perdeu que chora. Quem perdeu, perdeu, perdeu, perdeu, perdeu, perdeu que chora. Vem 2021. Vem 2021. E o amor vai tomar no... E o amor vai tomar no... E o amor vai tomar no... E o amor vai tomar no... 2021 é proibido se apaixonar. 2021 é proibido se apaixonar. Pode sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sem se apegar. Pode sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sem se apegar, sem se apegar, sem se apegar. É. Feliz Natal, feliz Ano Novo, hora de atualizar os contatos, Ano Novo é vida nova, e quem perdeu, chora! Ano novo, vida nova. Ano novo, vida nova. É só contatinho novo. Quem perdeu que chora. É só contatinho novo. E quem perdeu que chora. Quem perdeu, quem perdeu, quem perdeu, quem perdeu, quem perdeu, quem perdeu que chora. Quem perdeu, quem perdeu, quem perdeu, quem perdeu, quem perdeu, quem perdeu que chora. Vem 2021. Vem 2021. E o amor vai tomar no... E o amor vai tomar no... E o amor vai tomar no... E o amor vai tomar no... 2021 é proibido se apaixonar. 2021 é proibido se apaixonar. Pode sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sem se apegar. Pode sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sem se apegar, sem se apegar, sem se apegar.